São João rima com rojão, que rima com curtição. E pra quem não tem noção, é bom prestar atenção. Antes de viajar, procure seu mecânico e faça uma revisão, meu filho. Ô, Tabaréu, não deixa a bomba estourar na sua mão. O mecânico é o melhor amigo do seu carro. Não perca tempo não, faça logo a revisão. Aproveite o São João. Autopeças Macedo, bom pra você, melhor pro seu carro.